Ótica Vision. Identificando ZYH635 em 1520 kHz. Dipo para todo o globo terrestre. Rádio Regional. O mundo em sua casa.